toda a volta, mesmo os vizinhos que existem aqui à volta e outros terrenos também são nossos, tudo estava limpo.